Eles previram o seu fim. O dia que Deus voltaria para suas terras. Mas Deus não veio do paraíso, sim da Espanha. Veio para matar, saquear e suas terras dominar. Essa é a conquista. Petzacoatl enganou vocês, que acreditaram nas histórias dos seus seis. Teixoclian é nossa. Acreditamos no calendário que agora é deles. Hoje nos chamamos México. Na fronteira com os Estados Unidos. Eles nos separaram. Mas nossa história nos mantém unidos. Quetzalcoatl enganou vocês, que acreditaram nas histórias dos seus reis. Tenochtitlan é nossa. Acreditamos no calendário que agora é deles. Isso aí, cara. Hoje em dia é tudo uma bosta. Mas a América Latina vai se libertar. Porque o Hugo Chávez veio para nos salvar. Ele deixou seu amigo Lula. E seu parceiro Evo Morales. Agora tá tudo lindo. E esse disco finalmente vai acabar. Quetzalcoatl enganou vocês, que acreditaram nas histórias dos seus reis. Tenochtitlan é nossa. Acreditamos no calendário que agora é deles. Quetzalcoatl enganou vocês, que acreditaram nas histórias dos seus seis. Tenochtitlan é nossa. Acreditamos no calendário que agora é deles. Ai, ai, ai. Olé! Barça, Barça perdeu hoje do Bayern, e o Bayern vai ser o campeão europeu na final contra o Borussia.